o DJ Chuyazinho das produções. Dá-lhe no play e bota na pressão pra essa família enlouquecer. Chuyazinho das produções. Vamos fazer esse fogão balançar. Fogão na vida, cabanagem, o agito vai rolar. Aqui é o Super Sim, o xodozão. DJ Nandy, comande, você é a sensação. DJ Nandy consagrado, o DJ da galera. Detona o agito, onde chega só é festa. Esse é o Super Signos da cabanagem. Aparelhagem que é sucesso, é um eco na cidade. Moçada vai deitar. Número 1 da cabanagem, não tem como duvidar. Aqui é o Super Signos, só na qualidade. A diferença está aqui, sinta-se à vontade. Vai DJ Nandy, comande e enlouquece. Eu sou do Super Signos e agora faz o S. Vai DJ Nandy, comande e enlouquece. Eu sou do Super Signos e agora faz o S. É o Signos com o DJ da galera, que você se apaixonou. Vai DJ Nandy, faz a festa e dá um show. Com o DJ da galera, que você se apaixonou. Vai DJ Nandy, faz a festa e dá um show. É o Signos. DJ Betinho, Isabelense. Vai DJ Nandy, comande e enlouquece. Eu sou do Super Signos e agora faz o S. Vai DJ Nandy, comande e enlouquece. Eu sou do Super Signos e agora faz o S. Chuyazinho das produções. Vem agora, vem comigo, sentir essa emoção. O som que toca dentro do seu coração. A qualidade impressionante, você nunca viu igual. Palmeira, sua sucesso, levantando o seu astral. Vem curtindo o Palmeiraço, ele vai te encantar. E quem me chama vai comandar, e o povo vai dançar. Vem curtindo o Palmeiraço, ele vai te encantar. E quem me chama vai comandar, e o povo vai dançar. O comando supersônico já está chegando. E dentro do comando o Michel vai te alegrando. A organização é do Carlos Brandão. É o marketing do sucesso. Não dá outro, meu irmão. Não dá outro, meu irmão. Dentro do seu coração, Palmeiraço já chegou e não dá outro, meu irmão. O comando supersônico já vai chegar. No comando o Michel considerado do Pará. Vem dançar, vem dançar, o Palmeiraço vai tocar. Vem dançar, vem dançar, o Palmeiraço vai tocar. Vem dançar, vem dançar, o Palmeiraço vai tocar. Vem dançar, vem dançar, o Palmeiraço vai tocar. Vem curtindo o Palmeiraço, ele vai te encantar. E quem Michel vai comandar, e o povo vai dançar. Vem curtindo o Palmeiraço, ele vai te encantar. E quem Michel vai comandar, e o povo vai dançar. Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar. Vem dançar, vem dançar. Vem dançar, vem dançar. DJ Betinho, Isabelense. filho. Ele faz a festa pra você se balançar. Então preste atenção que eu vou te falar. Esse é o sonzão, estremece o coração. Esse é o Regisson, então solta o pancadão. E já que eu quero ver, quero ver. Detonar, comandando o Regisson, a sensação do Pará. Toda a galera tá dançando no meio do salão. Você que tá bem perto, venha logo, venha ver. Regisson é qualidade, você vai enlouquecer. DJ Jota e Chitoninho vão soltar o pancadão. Regisson é uma porrada, sente no seu coração. Deru, deru, deru. Quero ver você mexer. Deru, deru, deru. Quero ver você. Regisson é qualidade, você vai enlouquecer. DJ Teca vai tocando e você vai se remexer. Regisson é qualidade, você vai enlouquecer. DJ Teca vai tocando e você vai se remexer. Regisson é qualidade, você vai enlouquecer. DJ Teca vai tocando e você vai se remexer. Regisson é qualidade, você vai enlouquecer. DJ Teca vai tocando e você vai se remexer. Deru, deru, deru. Quero ver você mexer. Deru, deru, deru. Quero ver você mexer. DJ Betinho, Isabelense, o primeiro em Santa Isabel. Ladies and gentlemen. One, two, three, four. É DJ Chuyazinho das Produções, o DJ das Produções Marajoara. Se sentir nas estrelas, vem curtir essa viagem de luxo e beleza, um monumento de som que vai te encantar. Tropical de Macapá, comando estelar. Comando estelar, é o som do alto astral. Tropical de Macapá, você vai se impressionar. É show de iluminação, uma porrada de som. Tropical de Macapá, vem curtir o que é bom. Sempre inovando, o seu povo está feliz. Com o DJ de um castelo, é tudo que você quis. Com o DJ Luiz Carlos, o DJ de arrebentar. Olha só quem tá tocando, eu tô ficando de Macapá. Então vem, vem dançar, tô ficando de Macapá. O comando estelar. Então vem, vem dançar, tô ficando de Macapá. O comando estelar. Tropical, tropical, tropical de Macapá. Tropical, tropical, tropical de Macapá. Então vem. Eu me sinto no espaço quando ouço ele tocar. Tropical é o sucesso, é o comando estelar. Então vem, vem dançar. Tropical de Macapá, o comando estelar. DJ Betinho, Isabelense, a mais nova consagração do Pará. Betinho, Isabelense. DJ J. Betinho, Betinho. Thank you. o criador de tendências no Marajó, DJ Chuyazinho das Produções. Se for embora que a festa já começou. Vamos se conectar agora, dá o show. DJ Zete, o Ciente e Elcio mandam ver. O duplo server comando pra você. Baile automático vai se abrir. O duplo server comando já vai subir. DJ Zete, o Ciente e Elcio faz da minha curtição. Ciclone, furacão, o som do meu coração. Furacão, é pura emoção. O duplo cyber comando vai subir. Vai se dividir, vai se unir. O painel climático vai se abrir. Novo ciclone, quem agita por aqui? DJ Rick e Ringo também vão comandar. Ciclone, furacão do som, a sensação do bar. Na balada eu vou curtindo e agitando. Ciclone, furacão, vai te pressionando. Meu amor chegou, vai curtir se balançar. Com ciclone, furacão, a sensação do Pará. Meu amor chegou, vai curtir se balançar. Com ciclone, furacão, a sensação do Pará. DJ, DJ Betinho, Isabelle. Meu amor chegou, vai curtir e balançar. Com ciclone, furacão, a sensação do Pará. Meu amor chegou, vai curtir e balançar. Com ciclone, furacão, a sensação do Pará. Esse é o DJ Chuyazinho das Produções. Vem com o Mega Dançar, a Supernave. Vem com o Mega Dançar, a Supernave. Vem com o Mega Dançar, a Supernave. Vem com o Mega Dançar, a Supernave. O Mega chegou e vai detonar. A Supernave com DJ Alencar. Mega Song Guimarães, a Supernave pra você. É show de iluminação e qualidade pra valer. Foi muita emoção, ele está de volta no Mega, meu irmão. Pronto pra fazer mais uma trilha de sucesso. Mega Song Guimarães, você sente de pé uma porrada de som, qualidade total. E o trabalho do DJ, que é moral. DJ Alencar vai fazer você dançar no Mega Guimarães, a Supernave vai tocar. DJ Alencar vai fazer você dançar no Mega Guimarães, a Supernave vai tocar. DJ Alencar vai fazer você dançar no Mega Guimarães, a Supernave vai tocar. DJ Alencar vai fazer você dançar no Mega Guimarães, a Supernave vai tocar. Dum xalala na na na na, dum dum xalala na na na na, dum dum xalala na na na na. DJ Betinho, Betinho, Betinho e Isabelle MC. Chuyazinho das Produções. Quando chego na festa, quero me divertir com essa aparelhagem que agita por aqui. O Pará já consagrou da Fisson e de arrasar. DJ Anderson e Tavi detonando sem parar. Eu vou dançar com da Fisson, então dê uma giradinha. Eu vou dançar com da Fisson, então dê uma giradinha. Eu vou dançar com da Fisson, então dê uma giradinha. Eu vou dançar com da Fisson, então dê uma giradinha. Então dê uma giradinha, vê se mexe essa bundinha na batida desse som que te arrepia. Tô perdendo é um sucesso, o Pará se encantou. Da Fisson é novidade, chegou e abalou. DJ Chuyazinho das Produções. Hoje eu quero sair, é minha vez de sorrir. Não quero mais sentir solidão. Vou procurar um lugar aonde eu possa brilhar e distrair o meu coração. Eu vejo uma estrela a brilhar no céu. Eu vou seguir o rastro seu. Sei que ela vai me mostrar um novo mundo, um novo lugar. A fantástica odisseia já iniciou. Eu vou me aventurar porque a minha estrela vai ficar brilhando lá do alto, sempre a me iluminar. Com ela eu vou brilhar porque eu sou a estrela. Esse é o brilho do Pará. A estrela musa está na na na na na na na na na na na na na na na. Esse é o brilho do Pará. A estrela é musa está na na na na na na na na na na na na na na na na na. Dom, diri, diri, diri, dom. É que no show. Alô, DJ Chuyazinho das Produções. Eu quero um lugar onde eu possa dançar, me divertir e agitar. Com a batida que enlouquece a multidão. Agito de verdade, eu encontro em Gurupá. A galera toma banho de cerveja, agita, detona, comanda na moral. Povo festeiro é o povo do Pará. Vou derrubar o mastro e curtir o vesperal. Dom, diri, dom, diri, diri, diri, dom. Vem que eu vou te ensinar como é que é. Dom, diri, dom, diri, diri, diri, dom. É que no show e mega som Nazaré. Dom, diri, dom, diri, diri, diri, dom. Vem que eu vou te ensinar como é que é. Dom, diri, dom, diri, diri, diri, dom. Tecno show e mega som Nazaré. Eu quero um lugar onde eu possa dançar, me divertir e agitar. Com a batida que enlouquece a multidão. Agito de verdade, eu encontro em Gurupá. A galera toma banho de cerveja, agita, detona, comanda na moral. Povo festeiro é o povo do Pará. Vou derrubar o mastro e curtir o vesperal. Dom, diri, dom, diri, diri, diri, dom. Vem que eu vou te ensinar como é que é. Dom, diri, dom, diri, diri, diri, dom. Tecno show e mega som Nazaré. Dom, diri, dom, diri, diri, diri, dom. Vem que eu vou te ensinar como é que é. Dom, diri, dom, diri, diri, diri, dom. Tecno show e mega som Nazaré. Eu já tô sentindo, tá chegando a hora. Um novo combate tá pra começar. Um índio pequeno prepara sua flecha. Grande guerreiro vai se transformar. A tribo em festa invade a floresta. De cara pintada com flecha e cocar. Todos apostos aguardam seu líder. Que volta sonoro vai nos comandar. Se que dá grito de quer recuar. Esse cacique é fantástico, a galera consagrou. Essa tribo tá chegando do Pará, Tupinambá, aqui no show. Esse cacique é fantástico, a galera consagrou. Vem lá do Pará, Tupinambá, aqui no show, show, show. É que no show, show. Agora o guerreiro já está no comando. Ele é imponente com o seu tocar. Sua força é tão grande que até a terra treme. Tem quem enfrente o Tupinambá. A tribo em festa invade a floresta. De cara pintada com flecha e tocar. Todos apostos aguardam seu líder. E do alto sonoro vai nos comandar. E que dá grito de quer recuar. Esse cacique é fantástico, a galera consagrou. Essa tribo tá chegando do Pará, Tupinambá aqui no show. Esse cacique é fantástico, a galera consagrou. Vem lá do Pará, Tupinambá aqui no show. DJ Chuyazinho das Produções.